Vê aí. Vê aí, saiu gravando. Vê a cachaçaria. Vê aí, saiu gravando na Líder Cachaçaria de Sertãozinho. Cidade metropolitana de Sertãozinho. Quando cheguei de viagem me perguntaram. Quando cheguei de viagem me perguntaram. Não conheço, não sei quem é, eu nunca vi. Quase morro de vergonha ao sair na rua. Não conheço, não sei quem é, eu nunca vi. Entre nós se acabou-se tudo. Eu só não quero que me chame mais de chifrudo. Quando cheguei de viagem me perguntaram. Quando cheguei de viagem me perguntaram. Não conheço, não sei quem é, eu nunca vi. Oh, não quero que me chame mais de chifrudo. Quase morro de vergonha ao sair na rua. Se isto que estou passando é por culpa sua. Não conheço, não sei quem é, eu nunca vi. Eu só não quero que me chame mais de chifrudo. Vê aí, saiu gravando? E a cachaçaria? Vê aí, saiu gravando na Líder Cachaçaria de Sertãozinho, cidade metropolitana de Sertãozinho.